Então eu acho que eu vou ficar. Escuta, senhor. Eu não escuta. Direto Guanambi da presente. Presente, direto Guanambi, grato, acho que eu vou ficar. D7 no 4, direto Barreiras da presente. Direto Barreiras da presente, 27 no 4, grato. Alta Golf Uniforme, no solo 41, confirme o pátio. Pátio 3, chama o solo no Luiz 1, boa tarde. Chinami 326, pouso autorizado, pista no zero, vento no zero, zero graus, 139. Autorizado, pouso, pista no zero, Chinami 326. Estabilizado, Gol no 885. Gente, Gol no 885, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, Gol no 885. Salvador, boa tarde, Rono 885, estabilizado no RNAV-10. Rono 885, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, Rono 885. Rono 3193, informe que após o gol na final será autorizado, mantenha o ponto de espera. Após o gol, será autorizado na 393. Chamei a 326, no solo 44, direita Foxtrot, 121, decimal 1, boa tarde. Foxtrot, 21, obrigado. No 885, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no zero, zero graus, 139. Autorizado, pouso, Gol no 885. Três após o gol na final, autorizado a linha MT, pistão zero. Autorizado a linha MT, pistão zero, após o gol na final, tá feito na hora. 885, no solo 47, direita, táxi 6, Eco, 121, decimal 1, boa tarde. Eco, 211, boa noite, 85. Turma, boa tarde. Prossiga. Arma 44, bom funcionamento, tudo bem. Oscar Mike Yankee, acionamento a critério, chame para o táxi. Parei para o táxi, já. Na 3193, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 00 graus, 139. Azul 2642, na escuta? Pronto? Pronto. Autorizado, alinha e mantém o pistão zero. Mantém na altura 0642. Azul 2714, chame centro Recife, 126 decimal 0, terra 128 decimal 8. 3193, decolar aos 49, controle Salvador 908, bom. 1208, vamos lá, o parceiro vai decolar agora aí, perto da Eco, mais ou menos ali na lateral, tem uns 2, 3 urubus e um entrou pra dentro da pista, depois saiu quando decolou. Nível 340, direto Leda. Boa, Leda ao 340, na 3193. Autorizado, decolar, pista no zero, vento no 1-0 graus, 1-3 horas. Decolagem 2642, obrigado. Oi, chamei a 315, autorizado, aliás, mantém pista no zero. Com 3154, seu controle de Salvador, sua identificação, decifrado nível 050, ajuste no 094, boa de estado. Boa de estado, para o 50, controle 68. Controle Salvador, azul 2642, saída Pouca. Azul 2642, contato radar, suba para o nível 350, saída Pouca. 350 via Puca, 2642. São Oscar, Golf Kilo, afastado 4, 5 milhas de Salvador. Mantenha nível 100, serviço radar terminado, para informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. E no ponto de espera da Oscar, QNH 1094. E no ponto de espera da Oscar, o Oscar vai ser 0014, acione transponder 0126. Chegou controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 060, ajuste 10014, chegada a ponto. Canaima 315, decolador 53, controle Salvador no 20 decimal, 8. 308, 13 no 5. Tá 3154, apoia. Está presente o Serra Vista 366. Salvador, Chame 315, contato para dar na decolagem, se for para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, Mike Yankee, autorizado ingresso e decolagem, pista no 7, vento no 00 graus, no 49. 1 no milhas, sudoeste do VR em Salvador, mantenha nível 190, reporte ideal de descida, está presente aproando o Mari para interceptar a chegada Mari. Gente, desça para o nível 050. 3154, desça para 25007. 1014, 10 no 4. Chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 351, 1235, obrigado, até a próxima. Controle azul 2642. Siga. Fica a voz direto Zipar. Azul 2642 passa nível 170, chame Centro Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45, coordene de par comigo. Graça 1685, 2545, bom dia. Graça, graça. Oscar, Mega Mike Delta, torre. Nome no ponto de espera da OSA, OSA Mike Delta, QNH1014. O Delta Fox foi iniciado da presença. Eco Delta Fox, condições de descer para o número 7. Farol de Itapuã, o Oscar Mike Yankee. Mike Yankee, chamei o controle 1208, bom. 1208, grato, Oscar Mike Yankee. Controle, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, deixou o controle de Salvador, sob condições visuais, 1010, o ajuste 1014, via corredores de Salvador. Confirme intenções de voo. Vai manter o corredor axé entre Itapuã e o farol da Barra, mantendo 1000 pés para cheque de sistemas. Está acionado 0131. Para Salvador, minha 315. 315, prossiga. 315. Para Salvador, minha 315. Prossiga. É 6315, prossiga. Ah, negativo, foi uma pequena confusão aqui na transmissão, obrigado. Gente, vou ir pro base da presente, hoje é 6315. Direto pro base, 6315. Controle, copiou a última do Oscar Mike Yankee? Afirmativo, Oscar Mike Yankee. Sob condições visuais, no meu pé, ajuste 1014. Reporte, caso vá mudar de setor. Reportarei Oscar Mike Yankee. Na prova da César, na metade, está visando lá no pet. Tente a cuidar da porta, aguarde para chamar a torre, Salvador. Torre, o Xené 6142, pronto, pronto no podcast. Boa tarde, Xené 42, autorizado ali em decolar, estou no zero, vento no 00 graus, 139. Tem uma ativa ingressando, Xené 6142. Gente. Escudo Alfa Fox, chame torre 1 no 8 decimal 9 5. Agora a torre, obrigado. Chame 6315, chame centro Recife 1 no 25 decimal 1, alterna 1 no 28 decimal 3 5. 251, 1213, 6315. Fala curta, é Escudo Alfa Fox. Confirmou o patch após o pouso, é Escudo Alfa Fox. Gente. Autorizado para 500 pés. Inicialmente mantenho no meu, acho que é. Mantenho no meu, acho que é. Uno. Chame na vertical de farol de Itapuã. Chamando no farol de Itapuã, ou Delta. Gente. Então, 3154, afirmativo. Livre, é em nada, pistão na zero, reporte estabilizado. Penal de 4 milhas, o Eco da Panfoca. 30, nós, número 3, na aproximação. Azul 4462, desça para 25006, ajuste 1014. Livre RNAV, pistão na zero, reporte estabilizado, voando 366 da presença. 2500 pés, voando 366, autorizado o sentimento azul 4462. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Sob condições visuais, 1 no meu pés, o ajuste 1 no 0, 1 no 4. Apenas para informação, tráfego posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, rumo oposto, corredor Axé. Confirme, vai direto Manati? Se autorizado, senhor, dá presente, já pro direto Manati, meu pai. Direto Manati, dá presente, reporta na 20ª Oscar, Mike Delta, reporte... Correção, direto Manati. Gente, pra... falar 20 milhas, tá a frente do tráfego aqui, posição. Oscar, Mike, é, controle. Afirmativo, tá ciente do tráfego. O mesmo tá passando o farol da barra agora, o farol de Itapuã. Correção, farol de Itapuã, o mesmo passa o farol de Itapuã, 1 no meu pé. Afirmativo, eu tô mantendo 500 sobre a linha litoral, ciente do tráfego, ia. No 42, decolada 03, controle Salvador no 208, bom voo. 208, bom final de semana, né, 142. Salvador, Oceané 6142, decolou na PUCA, chamou. Oceané 6142, contato radar, suba nível 350, saída PUCA. E PUCA, Jambo, vai pro 350, Oceané 6142. 6142, condições de voar, Jambo? Afirmo. Tá. Agradeço. Estabilizado, avistando 31754. 3154, complete aproximação, chame 2198, decimal 95. 129, boa. Nossa, boa. Controle, o Yankee passou, passou. Como é que é, cliente? Chame 2 Salvador, 198, decimal 95. 1895, Yankee. E Salvador, muito boa tarde, voo 2097, pode estar na 190. Voo 207, mantém um ponto de espera. Vai, manter o ponto de espera. Salvador, boa tarde, sinal da 10, Tan 3154, para cá de casa. Tan 3154, boa, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 139. Vive pouso no 0, 3154. Torre, eu acho que é mais quente. Prossiga. Está na vertical aqui de farol de Itapuã, batendo 500 pés. Mantenha a vertical do farol inicialmente, aguardando para o cruzamento final no zero, Oscar Mike Yankee. Mantarei o setor de Itapuã, 500 pés, Oscar Mike Yankee. Bono 097 para o sequenciamento, Buena Prod Serra Vitor 368, reporte estabilizado, RNAV Pistona 0, desce para 2500 pés. Direto Serra Vitor 368, para a final do RNAV, Bono 097. Oscar Mike Yankee, autorizado cruzamento final 1-0, agilizando, chama final 1-7. Autorizado cruzamento da cabeceira 1-0, agilizando, chamará na perna do vento 1-7, o Oscar Mike Yankee. Confirmando o circuito pela direita, cruzamento à esquerda da pista 1-7. Afirmativo, circuito de corte pela direita, cruzando a cabeceira final da 1-0. Controle. Papa, papa, uniforme, Mike, uniforme, controle Salvador para você. Gente, uniforme, Mike, uniforme, acione o transponder 0222. Confirme o nível que vai manter e... estabilizou 4462. Azul 4462, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 95. Uniforme, Mike, uniforme, confirme nível que vai manter e se segue para Salvador. Torre Salvador Azul 4462, estabilizado, 8 milhas para campo. Azul 4462, muito boa tarde. Fazendo aproximação, aguardando pista livre, com o Boeing da Azul Press para iniciar a rolagem. Ciente, 4462. Posso tomar que é em condições de base curta, pouso no 7? Presente. Abriu. Tapa. 3 na minha direto, 1-0 na frente. Tá 3154, solo 08, livrando no 21 na decimal 1, boa tarde. Só por favor, correr o vento pro Yankee. Yankee, vento 120 graus, 139. Graças. 097, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 139. Decolagem no 0, gol 2097. Mike Yankee, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 139. Autorizado para pouso na 17, o Yankee. No 20 no 7, decolada 09, controle Salvador no 20, decimal 8. 208, voo 20 no 7. Azul 4462, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 149 à esquerda, helicóptero efeito plano, pouso na carteira no 7, sem interferência. Livre pouso, pista no 0, está sendo helicóptero, azul 4462. É, agora só confirmar o vento 4462? 1-2-0 graus, 1-3-0. Oscar Mike Delta, em frequência livre da presente para autocoordenação, povo. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 2017, é colado da El. Gol 2017, contato radar, suba para o nível 3, 2, correção, nível 240, direto coral. Direto coral, gol 2017. Controle, boa tarde, Chanel 6314. Chanel 6314, show controle Salvador, prossiga. É, 190-150, vai passar pra bode. Gente, desce para nível 100 inicialmente, o ajuste 1014 na proa de Itap. Proa de? Proa de Itap. Itap, sim. Salvador, boa tarde, o Azul 2715 da Romeu, no ideal de descida. Do 2715, este é o controle Salvador, chame de identificação. Desça para o nível 050, ajuste 1014 na proa de Amã. 050 está realizando um pequeno desvio à direita, chama mais 5 milhas para evitar a formação, vai voar na proa de Amã. Gente, está livre de desvio, o Azul 2715. Gente, vou reportar na proa de Amã. Azul 4462, no solo, aos 12, direita, eco no 21, decimal 1, boa tarde. Eco 21, 1, obrigado. Uniforme na escuta. Mantenha o ponto de espera. 1097 na escuta? Luna 097 na escuta? Autorizado, vento 120 graus, 129, gol 1097. Limoso, gol 1097, 190. Papapapai, de uniforme, mais uniforme, está sob contato radar, 46 milhas, sudeste do BR, Salvador, reporte para o Brasil. Mandaremos traduzir de uniforme, mais uniforme. Puxa, né? 6314. Responda. Condições de manter high speed na descida? Afirmativo, irá ultrapassar um tráfego em posição de 2 horas, 1 no 3 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível 090, Bravo Eco 9000. Afirmativo, inicialmente uma certa. Golf uniforme, autorizado ali e mantém pista no zero. No 097, no solo 14, direita Foxtrot, no 21, decimal 1. Foxtrot, no 21, obrigado, gol. No 097. Boa tarde. Golfo uniforme, decolagem autorizada, pista no zero, vento 1-1 0 graus, 1-2-9. Canem 6314, vetor para continuar a descida, curva à esquerda para o 045, desça para o nível... Correção desse para 4 mil pés. 4 Azul B715, sem condições de voar na cura de Amanda presente. Ou se autorizado, Serra Victor 368. Azul 2715. Aguarde. Uniforme, Mike Uniforme para você. Uniforme, Mike Uniforme. Gente, mantenha nível 090 então. Sim. 115, vetor sequenciamento, curva à esquerda, na proa 080, seu limite. É a radial 300 do BR Salvador. Esquerda 080, limite a 300 de Salvador. O 27 é o nosso 6314, reassuma a navegação na proa de Serra Vita 366. Valeu, vamos fazer nossa golfe uniforme da coluna 0, perfil da mão. Papatão, gosto do golfe uniforme, contato radar, suba ao nível 100, direto. Tá bom. Entendeu, direto? Direto, código, que lógica, Golfo Bravo de uniforme. Código, Bravo. É 097, chama Centro Recife, 125, decimal 1. 25, 1, obrigado. Papapá, de uniforme, Mike Uniforme, desça para o nível 080, vetor sequenciamento, curva esquerda para 080. 080, confirma. esquerda 360, correção. Esquerda 360 e descida ao nível 080. Positivo, 360, esquerda 180, 080. Gente, eu chamei 6314, desço para 250010, o ajuste 1014. Está agora 2,6 milhas para o Serra Vito 366, reassuma a navegação na proa do Serra Vito 366, desce para 4 mil pés. Descendo para 4 mil pés, 1014, Serra Vito 366, o azul 2715. Papapá, Uniform, Mike Uniform, desce para o nível 070, informa o tráfego posição de 12 horas, 2 milhas, cruzando o nível 060 para 2500 pés, um Bravo Eco 9 Lima. Então, se quiser com sua descida. Firma, aeronave Papapá, Pinocop, Mike Pinocop, descendo para 070, isso? Afirmativo. Descendo. Contando para Salvador, uma boa tarde, 3833, 3833, 35, este é o controle Salvador, aciona identificação. Desça para o nível 050, ajuste 1014, chegada BONF. Ok, 50, 1014 na BONF, está 4065, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 00 graus, 139. Autorizado, decolagem, pista no zero, azul 4065. Uniforme, Mike Uniforme, como tráfego posição de 12 horas, 1 no 2 milhas, rumo sudeste, cruzando 8 mil pés para 4 mil pés, um Alfa Tango 72. Ok, Uniforme. O problema é só se passar a felicitar seu tráfego aí, a gente pode pousar na 17, está presente, e seguir para a proa rotatória, se é autorizado. Como está visual no setor? Gente, Uniforme, Mike Uniforme, mais um minuto, irá seguir como número 3 na aproximação. Positivo, obrigado. Afirmativo, 6314, livre RNAV, pistona zero, reporta estabilizado. 715, confirma indicado. 240, senhor. Gente, inicie redução 2109, nós, número 2 na aproximação. Reduzindo 210, azul 2715. Quatro zero meia cinco, decolador 221, controle Salvador 0 decimal 8, bom voo. 1208, grato, bom trabalho, azul 4065. Mantenha o transponder 0121, ajuste 1014 em Salvador. Confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo e... Confirme dias, Dávila? Controle azul 4065, decolou da EL, passando o micro antes. Azul 4065, contato radar, suba nível 320, direto Ledo. 320, direto Ledo, azul 4065. Papai Uniforme, Mike Uniforme, está 15 milhas para o Serra Vito, correção para Duna. Reassuma navegação na proa de Duna, desça para 2000 pés, com ajuste 1014. 5000 proa de Duna? Autoriza o 366 para o Uniforme, Mike Uniforme. Afirmativo, 366, serviço 366 para Renato Pistona 0, uniforme, Mike Uniforme. Uniforme. Uniforme, Mike Uniforme, descida 25007. Para 25007, uniforme. Azul 2715, desça para 2510, o ajuste 10 no 4, livre Renato Pistona 0, reporte estabilizado. 3.500 pés, 10 no 4, portará estabilizado no RNAV da 10, o Azul 2715. Azul 2715, inicie redução para aproximação, tráfego que precede na aproximação, posição de 12 horas e meia dúzia de milhas no RNAV da Pistona 0, cruzando 3.000 pés para 2.500 pés no Airbus 320. Sim, senhor, está reduzindo o Azul 2715. Claro. Chané 6314, complete aproximação, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. Versão 5-0. Papapá Charlie, Alfa Fox, controle. Alfa Fox. Confirme o tempo estimado de voo e o tipo de equipamento. Regresso, Salvador. Gente. Ajustamento 3 no 4, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Vale, Alfa Fox, reporte na 20ª milha. 4192, acione identificação, desça para o nível 060, ajuste 10 no 4, chegada a mais. Chegada a mais, está por hoje em Itapu. Guarde, tá. TAP está presente, TAP 3192. TAP 3192, 10060. TAP 3835. Desce para 4.000 pés. 4.000, 3.23. TAP Golf Uniforme. Para continuar a subida, curva esquerda, proa 280. Seu limite, 10 milhas nessa proa. Esquerda, 280. Limitado por 10 milhas. Caso de falha de comunicações, após 10 milhas nessa proa, reassume lá. Ativo, mal de falha após 10 milhas, voar a Lapa, Alfa Golfo Uniforme. Estabilizado na RNAV da 10, visual azul 2715. Azul 2715, complete aproximação, torre 1895. 1-1-8-9-5, boa. Boa. TAM 3835, informa o tráfego, posição de 11 horas, 2-1 milhas, rumo noroeste, cruzando 6.700 pés para nível 100, Charlie 208. Salvador, Bono 256, decola na Puka. Bono 256, contato radar, suba nível 370, direto Jamo. Direto Jamo, Bono 256, 370. 3725, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Você escuta 3712. Afirmativo, efetua ascensão fora da área proibida após 1.700 pés, está autorizado para seguir. Segundo mesmo que nós mantém o ponto de esperança. Mantém. 1256, aguarde de coordenação, Recife. Aguardando. Na 3235, tráfego superado em nível, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 4, livre RNA, sistema 0, reporte estabilizado, na 3235. Está confirmado a extensão da 3235, foi sobremodulada. Tráfego já superado em nível, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 4, está livre RNA, sistema 0, reporte estabilizado. Ok, 2500 pés, autorizado, reportará estabilizado, na 3235. Passou 366, uniforme, Mike Uniforme. Uniforme, Mike Uniforme, ciente, grato pela colaboração, chame torre no noite decimal 95. 3895, valeu, obrigado. Papa, Papa, Uniform, Mike Uniform. Fui, Uniform, Mike Uniform. Continuamos a expansão, aguardando pista livre. Certo, aguardando pista livre. 3314 no Solo 17, livrou no 21-1 no Bodarte. Confirma se está tráfego livre na 17. Qualquer coisa a gente pode aí na 17 para fazer espaço do tráfego aí. Aqui a pista 7 está normalmente para tráfego visual. Sim, vamos para visual e para o cancelamento para a 17 ser autorizado. Gente, aguarde para cancelamento de forma que informe. Aguardando. O azul 17 no 5, pouso autorizado, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 149. Ciente livre, pouso azul 27, Rono 5. Informe, Mike Uniforme, pronto para cancelamento? Positivo, pronto para cancelamento. Plano cancelado aos 1729, autorizado circuito pela direita, chame final para o 17. Contra a final 17, Uniforme, Mike Uniforme. Não gosto de golfe Uniforme, direto lá para a presença. Direto lá, contra golfe Uniforme. No 92, desço para 4-7. 4000, 10, 15. 3835, condições de voo Serra Vitor 366 completar a aproximação na aeronave Vista 10? Afirmativo, quanto sai? Gente, voo Serra Vitor 366, reposta de estabilidade. Ok, vai voo Serra Vitor 366, vai reportar estabilizado na 3835. Voo no 256, chame Centro Recife, 126.85, alterno 125.4. 265, 125.4, sim, confirma? Afirmativo, bom voo. Muito obrigado. Confirma a aeronave que mudou? 3192, ajuste BIN 14. Afirmativo, ajuste 10.14. Siga, Charlie Fofão. Vamos donar a cidade de uma saída para seguir com a proleita do frate. Tente, Charlie Fofão. Solo aos 30, direita Eco no 21.1, boa tarde. Direita na Eco 121.1, azul 275. Uniforme, Mike, uniforme, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento no 00 graus, 139. Sente uniforme após o pouso, pátio 5 BTA. Sente. Só para informação, tá 3235, tá batendo 3 mil pés, ok? Então tá muito baixo pra gente no procedimento. Ok? Afirmativo. Economia com nós. Metal critério chama para o táxi, Serra Gonfiel. Boa, né? Dia 2, 17, muito boa tarde, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Uniforme, Mike, uniforme no solo 32, direito para pasta, acionando frequência livre, boa tarde. Boa 659, decolado aos 32, controle Salvador no 20, decimal 8, bom voo. 208, boa. Champorre 118, decimal 95. 1895, bom trabalho, obrigado. Igualmente. Na 3192, condições voo 366 da presente, descida para 25010. Afirmativo. Trato, bom estabilizado. Na presente, curva direita, 366 na proa, décima 2500, atualizado RNAV, é bom estabilizado. Controle, o voo no 659 decolou, passado 1800. Voo no 659, contato radar, suba ao nível 360, direto Leda. 360, voando Leda, voo no 659. Guardião 06, prossiga. Xané 6227, decolagem autorizada, pista no zero, vento 100 graus, 129. Salvador, boa tarde, SAN 3835, RNAV no zero visual. SAN 3835, condição de aproximação, aguarde pista livre. Guardando, papita no brilho máximo. Pronto para decolagem, SAN 3567. Afirmo, brilho máximo. Ok, obrigado. SAN 3567, mantém um ponto de espera. Ok. Guardião 06 pronto para decolagem, confirme o setor. Pronto para decolagem? Taxi até o ponto de espera da Oscar e chame para iniciar. São 3835, pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 149. Inclusive pouso na pista 103835, estou confirmando toda a extensão, né? Afirmo. Ok, obrigado, Livre Pouso. O Guardião 06 confirme o destino, o grupo de Zulu, Maracá. A quantas milhas você faz? Oi, Salvador, boa tarde, eu vou ficar na 6227. Passando, 2000, Nadael. Sené 6227, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, condições valer. Renda da presente. 3192 estabilizado, né? Não. Ainda não, senhor, mas já está visual com o aeroporto, tá? 3192. Gente, complete aproximação, champorre no 8 decimal 9. 1895 agora com a torre. Obrigado, está interceptando 366 no momento. Boa tarde. Boa. E a 227 decolou aos 36208. Salvador, boa tarde, SAN 3192, passou 366, iniciando o RNAV. Está fora do solo, Guardião 06. Mantenha o rumo noroeste, o Guardião 06, chame o controle agora no 208, decolado aos 37. Onda 08, mantendo o rumo noroeste, Guardião 06. Salvador, SAN 3192. SAN 3835 no solo aos 37, direito no 21, decimal 1. Direito no 21, obrigado. Thiago Fiosca, chame no ponto de espera da Romeo QNH no 04. Decolou de Salvador, procede para Grupo Zulu, Maracá, está mantendo 500 pés, a ideal é a 279, o Guardião 06. Olha para o site, pô. 4, confirmando apenas para 276. 279, senhor, aí dela. Quadra 567, sente após o tráfego nacional, já se encontra 5 milhas da cabeceira, será autorizado. Mantém um ponto de atuação. Fox, quilo, quilo, acionamento a critério, chame o táxi. Gente, confirme o chamado para o pouso. Bruno 659, chame o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 3. 251, 2835, obrigado. Pronto. Siga, Charlie, por favor. 3192, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 139. Pouso autorizado na 10, Santa 3192. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1620, este é o controle de Salvador, aciona a identificação. Desça para o nível 050, ajuste 10 no 4 pro Adi e TAP. Para 05, para 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 3. Para o centro. Certo, bom voo. Centro, voo 1659, está passando 190 para 360. Voo 659, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 3. Azul 2789, show controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 0, correção, desça para o 060, ajuste 10 no 4, chegada ponte. 060 na ponte, 0 no 4, mas 2, 0 no 4, 0 no 4, 0 no 4. Gente, forte mesmo. Papatão Oscar Golf Uniform, está afastado 48 milhas, noroeste do VR.